Amor num supremo, uma dádiva de Deus. O amor atrai a paz, o amor é mais assaz, também é rico demais. O amor tudo suporta, tudo crê e tudo espera, com injúrias não se importa. Como é bom ser amado, como é bonito amar. Como é maravilhoso ter a paz, o santo gozo que o amor pode nos dar. Como é bom ser amado, como é bonito amar. Como é maravilhoso ter a paz, o santo gozo que o amor pode nos dar. Sem amor o que seria desse mundo de horror? Salvação nunca teria, todo homem morreria sem saber o que é o amor. Jesus Cristo não viria e na cruz não provaria que ele é o nosso Salvador. Como é bom ser amado, como é bonito amar. Como é maravilhoso ter a paz e santo gozo que o amor pode nos dar. Como é bom ser amado, como é bonito amar. Como é maravilhoso ter a paz e santo gozo que o amor pode nos dar.